de quadrilha, mente periculosa. Pistola na mão, capu na cara e a mente tenebrosa. Formação de quadrilha, mente periculosa. No fim, só flores no caixão e você tá deitado coberto de rosas. Quantos moleque que eu vi, achou que era o crime, parou por aqui. Estanha alojado no crânio, coração bate baixo em plena UTI. Aí, acorda pra vida, o crime corre a fita, vai ser sempre assim. Moleque tudo de menor, bem louco de pó, decreta seu fim. Só criminoso brincando de estourar crânio. Facada lajota Highlander que corta descer pro ser humano. Roleta macabra que gira, estira um carrossel. Mapa de mano morrendo, família sofrendo, ficou de chapéu. Sem saber do crime cobra caro, não importa a fita. Se deu mancada, roubou a quebrada e na área trazendo polícia. Pilantra X9 aqui, nós passa o cerol. Você vai servir de exemplo e choca o povo que lê o jornal. Formação de quadrilha, mente periculosa. Pistola na mão, capu na cara e a mente tenebrosa. Formação de quadrilha, mente periculosa. No fim, só flores no caixão e você tá deitado coberto de rosa. Chave crânio repartido no cartucho da escopeta. Outro corpo no chão, faltando um pedaço da cabeça. É sangue, morte, as cartilagens voando. Quem fecha com São Jorge já chega descarregando. TPT, .40, 9380, 38 reforçado, 3 com 7 que arrebenta. Crânio de filança que faz hora extra. Se não é morto na bala, é com machado gravado na testa. A morte vem de surpresa pra quem cagueta. No meio do mato, arranca a língua e o pescoço decepa. É sangue, morte, os cadáver no necrotério. MPC 288 nos bangs de jump do inferno. Formação de quadrilha, mente periculosa. Pistola na mão, capu na cara e a mente tenebrosa. Formação de quadrilha, mente periculosa. No fim, só flores no caixão e você tá deitado coberto de rosa. Formação de quadrilha, mente periculosa. Formação de quadrilha, mente periculosa. MPC 288, sangue de abrir do inferno.